Vanguard, o Dreme Tudo do Pará, fazendo você dançar o melhor da quadra junina. Aí você puxa a gata, lá naquele charminho. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar. Ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Amiga Nalva, também com a gente, bora Nalva, um abraço pra você, viu? Pra que chorar sua mãe? Ela, minha amiga Nasa, também toda a galera. Um abraço com muito carinho. Se afogando em agonia. Porra azul no Beiradão. Contra a tempestade em copo d'água. Dance o shot da alegria. Aperta mais um pouquinho. E trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido logo, nega, se tirar me dá. Pequeno mestre DJ Fabinho. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando o girassol. E cantando um belo shot, dando um beijo no cangote por baixo do lençol. Se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até mais feio. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. No caqueado vai. Rogério e a Lúcia também com a gente. Só na manhã curtindo o forrozão no Beiradão. 3, 2, 1, vai! Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. E trazer um pá de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido logo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, vou me abrindo a mão por baixo e arrancando girassol. E cantando um belo shot, dando um beijo no cangote por baixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até mais feio. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Encosta a cabecinha no meu peito, escuta como está meu coração. Meu coração bate de todo jeito, bate forte contra feito de amor e de paixão. Meu coração bate de todo jeito, bate forte contra feito. O campeão do forró agora chegou. Por você. Para que a tradição. Encosta a cabecinha no meu peito, escuta como está meu coração. Meu coração bate de todo jeito, bate forte contra feito de amor e de paixão. Meu coração bate de todo jeito, bate forte contra feito de amor e de paixão. Por você. Vai curtindo. Navego contra os rios, contra os mares. Caminho no escuro contra os ventos.

na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestido irmão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordado. Vai levando a toda a filha do coitada. Não come nem escuta, não dorme nem quer nada. Vamos, Camilo, vai! Vai! O Anderson Coelho também, lá no Bom de Céu! Minha morena, ela vigia! Pra cá, pra dançar choque, se tem que ver o cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, o tal é defeito, por isso sabes que feito. Com você vou dançar, Figurumim. Vem cá, cintura fina, cintura de... Tu sabe. Cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Quando eu abato essa cintura de vilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do vovô. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Fabinho. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Fabinho. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurando, passei da toda idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer, eu quero ovo de codorna pra comer. Olha, tu leva esse cinema curumim, viu? Ele tem que resolver. Então, alô. Eu quero ovo de codorna. Vai tocar no Arthur Show. O meu problema ele tem que resolver. Pro lado, pronto, craqueado. Vai, nunca vai. Vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino. Fala aí, Raul. E como sou? É, rapaz. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Quando estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia. Eu ouvi a mãe dizer, ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem. Treme tudo. Cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui estou eu. Mamãe, aqui estou eu. Sou o xodozão. Quem não conhece Severina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Vem pro caroço, filho de Zé Panamela, passa um dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho. Segura aqui a tradição. Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis te namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando ele tá também que deve paquerar. Ele tá de olho é na boutique dela. Ele tá de olho é na boutique dela. Ele tá de olho é na boutique dela. Ele tá de olho é na boutique dela. A magia do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou por sua mão divina, para morrer de saudade vou voltar. Marinho, filho. Jesus abençoou por sua mão divina, para morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade, e na mocidade eu visitava todo dia. Grande pai amor, bom dia, que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro na Bahia. Atravessava a ponte, que alegria, chegava em eu gosto de Juazeiro, e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro, e adoro Petrolina. Fui pra cidade do Rio de Janeiro, trabalhei um ano inteiro e fiz até serão. A vida do Paraíba não foi brincadeira, fiz servente de pedreiro pra ganhar o pão. Fiz economia, deixei de fumar, comprei um rádio de filho e mandei pro meu bem. Fiquei muito revoltado quando eu regressei. O rádio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém, mas ela deu o rádio. Ela deu o rádio, ela deu o rádio, ela deu sim. Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e presenteei. Ela deu o rádio, nem me disse nada.

sentiu saudade, ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. Meu parceiro Anderson, meu coelho! Ela chorou! Ela tá vigilando o bonde de céu! Que ela chorou? Abraço pra você! Ela chorou de amor! Ela chorou de amor! De quê? De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor! Ela diz que me ama! Ela se sentiu! E aqui de junho! Foi o grande clássico. Ela se Maladrinhos Dog. Ela diz que vem e eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que? De que ela chorou? Olha que é o forrozão do beiradão. Vem tudo, vem tudo, vanguarda. Eu conheço uma menina do bumbum arrebentado. Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. É só passar a mão que ela bebe, ela libera. Conheço uma menina do bumbum arrebentado. Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. É só passar a mão que ela bebe, ela libera. E fica nela, e fica nela. E fica vai, e fica vai. E fica nela, e fica nela. E fica vai, e fica vai. É pra dançar alemão do forró. É swingar diferente. Vai, ah, ah. É só que ela fica assim, doido. Conheço uma menina do bumbum arrebentado. Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolado. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. É só passar a mão que ela bebe, ela libera. Eu conheço uma menina do bumbum. Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. É só passar a mão que ela vem dela, libera. E fica nela, e fica nela. E fica vai, e fica vai. E fica nela, e fica nela. E fica vai, e fica vai. E fica nela, e fica nela. Fica vai, e fica vai. Fica nela, e fica nela. E fica vai, e fica vai. Ela vem dela lançar. Ei, rapaz, não tem negócio de cheiro não, você faz. Ah, meu patrão, aqui é só bagaceira. Graças a Deus o castigo acabou. Ela liberou de novo, não tem mais greve de amor. Eu já estava morrendo de paixão. Eu pedindo a quem e ela só dizendo não. Mas eu não quero nem lembrar de ser coisa do passado. O importante é que agora está tudo liberado. Beijo na boca, tá liberado. Fica sem roupa, tá liberado. Amor gostoso, que legal. Tá do jeito que eu gosto, ela liberou. Beijo na boca, tá liberado. Fica sem roupa, tá liberado. Amor gostoso, que legal. Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral. Bondinho do forró, volume 2. O xodozão de Curuzá. Graças a Deus o castigo acabou. Ela liberou de novo, não tem mais greve de amor. Eu já estava morrendo de paixão. Eu pedindo a quem e ela só dizendo não. Mas eu não quero nem lembrar de ser coisa do passado. O importante é que agora está tudo liberado. Beijo na boca, tá liberado. Fica sem roupa, tá liberado. Amor gostoso, que legal. Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral. Beijo na boca, tá liberado. Fica sem roupa, tá liberado. Meu parceiro Bola, da banca do sucesso. Tá do jeito que eu gosto, ela liberou. Um abraço, garotinho. É o bonde do forró, colocando a galera pra mexer. Vamos embora. E aí, galera, eu quero ouvir o gritinho de quem tá solteiro. Então levanta a mãozinha agora quem quer beijar na boca. Uhul! Dá um grito aí quem quer namorar pelado. Porque a partir de agora, com o bonde do forró, tá tudo liberado. Beijo na boca, tá liberado. Fica sem roupa, tá liberado. Amor gostoso, que legal. Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral. Beijo na boca. Rochando o Beiradão! Coisa linda, famosa, Samara. Deixa, deixa. Deixa bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa, Samara. Deixa bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. E ela é bonita e charmosa, gatinha dengosa. Essa nova atrai, você não quer mais. Essa bandida atrai. Um beijo ardente, olhar de serpente. E a Naná atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Ela raiva. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Hey Joe, minha mulher tá me traindo. No forró se divertindo. E eu não faço nada. Hey Joe, por favor, chama a polícia pra fazer uma perícia em toda a mulherada. Ela só dá o o-o-o-o. Ela só dá o o-o-o-o. Ela só dá o o-o-o-o. Problema pra mim. E ela? Ela só dá o o-o-o-o. Ela só dá o o-o-o-o. Ela só dá o o-o-o-o. Problema pra mim. Você que achou um celular aí, traz aqui no comando do meu parceiro DJ Nenê. Tem a recompensa de R$50, viu? Você que achou um celular, traz aqui no comando. Hey Joe, minha mulher tá me traindo. No forró se divertindo. E eu não faço nada. Hey, hey Joe, por favor chama a polícia pra fazer uma perícia em toda a mulherada. Vem assim. Ela só dá. Esse Vanguard é uma loucura. Para que a tradição borrachou no Beiradão. E o Fabinho vai detonando. Sobrevoou, o pop é show. O águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davis e Jean Apollo. É totão esse pop som. A família merece tudo de bom. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davis e Jean Apollo. É totão esse pop som. A família merece tudo de bom. Agora vem dançar no pop som. O águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. O águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. O águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. O águia da Amazônia. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir.

saudade, meu Deus do céu, tem piedade, agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti, mas vai a Deus, me implora e fala que tá com saudade, meu Deus do céu, tem piedade. Meu parceiro tá de pressão, meu amigo, a gente bora, Ted! Esse tem história na região. É parceiraço do Fabinho, meu irmão. Fabinho, pequeno mestre. Você tá fingindo de boba, você já sabe que eu já tenho outra. Então por que tá me ligando? O tempo todo fica me flertando. Você não quis ficar comigo, então por que agiu assim? Te dei os sonhos mais bonitos e você só pisou em mim. Não acho que eu ali errado. Mais uma noite eu tô apaixonado, tô completamente irritado em outra paixão. E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti, vai, vai, adeus. Mais uma noite que vem e eu aqui sem ninguém. O coração no sufoco de amor quase louco. Espera. Meu parceiro Ivan, amigo, a gente, Marivan! Lá no Pepe, ó! Um abraço pra você! E toda noite é assim. E ela? Ela nem lembra de mim. Eu sozinho nesta casa, solidão minha rasa, a vida tá tão ruim. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate o toco, bate a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. Ei, Naná! E qualquer forró agora chegou, vem meu Vanguard, pra cima treme tudo, treme tudo, tudo, tudo, tudo. Como é que é? Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo, vai rebolando danadinha sem parar, que desse jeito a correr peri. Eu tô com medo de me apaixonar. Olha como tem ali do Meus Covardes, estão gaitando, estão com a gente, bora Meus Covardes, no máximo, rebola, bola, rebola, rebola, vem. Esse gingado é só seu neném. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Que desse jeito eu vou ser seu neném. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Esse gingado é só seu, meu bem. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Que desse jeito eu vou ser seu neném. Essa menina tá mexendo comigo, vai rebolando danadinha sem parar, e desse jeito tá correndo perigo. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Esse gingado é só seu, meu bem. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. E desse jeito eu vou ser seu neném. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Esse gingado é só seu, meu bem. Rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola. DJ Fabinho. E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala mais. Diz aí, se faz bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal. Com muito carinho, meu parceiro Andrew. Vou te encontrar de novo. Na cara de transporte, que nem São Gaetano. Ele, meu parceiro Gil, também com a gente. Você dança. Um abraço pra vocês com muito carinho. A missão continua. Tô precisando te encontrar. Bora, Andrew!

eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor? Meu parceiro Betinho vem com a gente, bora Betinho! E se for, mais fácil pra me perdoar. Mas o amor às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei se com você é diferente. O amor, o amor. Meu parceiro Bailinho também, essa primeira dama, gente. Bora Bailinho! Se com você pode ser diferente, coração. Bichinho, olha o dança, Tavião. É a viúva do forró. Vamos lá, vamos lá. Abre as pernas e senta em cima dela. Abre bem as pernas e senta em cima dela. Não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. É da bicicleta que eu estou falando. É da bicicleta que eu estou falando. Eita, minha bichinha, não é nada disso que você tá pensando, hein? É aviões! Ah, ah. Olha que mete o dedo e dá uma rodadinha. Mete o dedo e dá uma mexidinha. Não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. É do telefone que eu estou falando. É do telefone que eu estou falando. Lá no Baladri também com a gente. Doidinha, a diferença tá no ar. O grande clássico Baladri Dog. Vai ser muita onda. Olha que é dura e comprida quando entra. Sai sangue, é dura e comprida. Olha aí, Nalva. Entra, sai sangue. Não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. É da injeção que eu estou falando. É da injeção que eu estou falando. Tira o jogo também, o Augusto lá no Pepela. Simbora, clube do vaqueiro. É aviões do forró, viu? Simbora, simbora. É aviões. É aviões do forró. Balança, balança. Olha o forrozão. O que tão falando do meu amigo não pode. Ele já bebe, já come, já foge. O que tão falando do meu amigo não pode. Ele já bebe, já come, já foge. Já bebe, já come, já foge da raia. Agora ele foge com... Olha, família, deixa eu abraçar com muito carinho. Bebe, já come. O nosso padrinho Totó. Agora ele... Seguidor oficial do Vanguard, ele tá na área. Toda noite... Fala, Totó! Saia mais um... Seu favor, seu amigo Nenê. Não podia... Toda essa galera que sempre segue o Vanguard de ponta a ponta. Se via uma mulher, o danado se anima. Um abraço! Agora farra que ele faz a diferença. Ele bebe, ele fuma, ele foge de repente. Ele pede uma cerveja até cigarro. Banca do sucesso! Da raia não... É a nossa banca! Ele pede uma cerveja até cigarro, ele quer. Depois pode dar raia, não quer saber de mulher. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Olha o swing, olha a pegada, olha a batida. É solteiro, olha o forró. Bora, meu gerente. Novo gerente. Tudo que eu queria era... Meu parceiro Irã. Você não vale nada. Irãzinho. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria. Olha aí, Irã, tá olhando com a operação Lava Jato, viu? Você brigou comigo, bagunçou minha vida. Esse meu sofrimento não tem explicação. Já fiz quase tudo, tentando te esquecer. Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, boca de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez do meu coração. Aí não mais te quero, amor não deu ouvido. Me perdoa, tô morrendo de paixão. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer... Empresas Bom Preço de Curuçá. Eu quero ver você... Naldo do Bom Preço. Naldo do Bom Preço. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, pra correr atrás de mim. Obrigado, Naldo, por ter vindo. Vencedor. Mas não, você não vale nada, mas eu gosto de você. Empresas Bom Preço de Curuçá e Vanguard e Juntinhos. Tudo que eu queria. No forró 2019. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria. Agora ficou bom, agora tá bonito. É que chegou o Chico rola no forró do Zé Brick. Agora ficou bom, agora tá bonito. É que chegou o Chico rola no forró do Zé Brick. O Chico rola é um belo assanhado. Se tem mulher bonita, o velho já tá de lado. Quando ele chega, todo mundo... Obrigado a todos os amigos da Nevolim, Telecom! Internet alta velocidade! Agora tá bonita, que chegou o Chico rola... O Gabriel, Aciane, o Rogério! Agora ficou bom! Galera de Curuçá tá em peso hoje! Rola no forró do Zé Brinquito! Dona Maria é uma velha assanhada. Se vê o Chico rola, não quer mais saber de nada. Vem peneirando, balançando os cambitos pra dançar com o Chico rola no forró do Zé Brigitte. Agora ficou bom, agora tá bonita, é que chegou o Chico rola no forró do Zé Brigitte. Agora ficou bom, agora tá bonita, é que chegou o Chico rola no forró do Zé Brigitte. E pode balançar, não para, não para, é o bonde do forró. Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Tô com medo. Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Tô com medo. Bilibidi, bilibidi, bilibidi, bilibidi, bilibidi, bilibidi. Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro, fui olhar, era gorrinha. Seu pai não tá em casa? Não tá não. Sua mãe não tá em casa? Não tá não. O que é que você quer? Troque meu buchão. Gorrinha é bonita, gorrinha é gostosa. É muito mimada e muito medrosa. O bicho pedia, o bicho não vetava. Chiave não entrava e gorrinha gritava: ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Tô com medo. Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Tô com medo. Bilibi, bilibidi, bilibi, bilibidi, bilibi, bilibidi, bilibi, bilibidi. Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro, fui olhar, era gorrinha. Seu pai não tá em casa? Não tá não. Sua mãe não tá em casa? Não tá. Meu parceiro Henrique também, o Coco. Meu parceiro Adailto, lá de Cachoeira, Crosskip Dog, sempre no apoio. Medrosa. O bicho pedia, o bicho não vetava. Chiave não entrava e gorrinha gritava. Esse é o swing. Bora até de pressão! Meu parceiro vai no céu da pressão também! Sempre com o Paulo Alves, com o Fabinho! Toda a galera mexe trilha! Carro de apaixonado tem que ter o som. Pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som. Pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Eu tomei uma cerveja e abri o som. Quando a galera parou pra ouvir meu som, a turma do calçadão se ligou no som. Nossa, muito obrigado ao César. Pode ficar sem som. Passou um cara gritando. Ele, o Wagner do céu da pressão também. Chegando, mandou dizer. A galera que faz a mídia do Vanguard aqui, São Caetano. Conta a galera, mete trilha. Olha o Vaguinho. Dá-lhe metaleira, dá-lhe metaleira. Carro de apaixonado, tem que ter o som. Tá chegando o dançadão e abrindo o som. Traição, ficou marcado na minha mente. Adeus, me perdeu para sempre. Não chore, não chore. Você não presta, você não presta. Ei, mulher bandida, mulher bandida, não tenho pena. Mulher bandida, não tenho pena. Rodrigues também, amiga Dara. Só de capa, nem manda encher, né? Aqui no Borrachão, meu parceiro Ramon Monteiro também. O Nedley de Rocha, tá todo mundo com a gente, pode crer. Meu parceiro Andrew, Gil, pé de pressão, toda a comitiva. Ele meu coração, meu parceiro Fabinho, pode crer. Minha vida, agora me livrei de você, mulher bandida. Como é que é? Não chore. Chore, você não presta, você não presta. E o Charminho? Mulher bandida, não tenho pena. E o quê? Mulher bandida, não tenho pena. Oh, oh, oh, oh.